estás tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Bom Fim. Retire a cobiça, a preguiça, a malícia, a polícia de cima de ti. Basta ver-te em teu mundo interno pra sacar teu inferno. Teu inferno é aqui, pessoa nefasta. Pessoa nefasta. Tu, pessoa nefasta, faz o espírito obeso correr, perder peso, curar, ficar são. Soltar com a alma no espaço, vagarás, vagarás, te tornarás bagaço, pedaço de tábua no tábua.